A bancada de madeira grossa estava fria sob o toque da mão. Helena passou os dedos pela superfície irregular, sentindo os pequenos sulcos escavados pelo tempo e pelo uso constante. O lugar estava silencioso, um silêncio pesado e parado que se acumulava nos cantos da sala ampla. Era o fim da tarde, mas a luz que entrava pelas janelas já tinha a cor de um anoitecer adiantado. Lá fora, a chuva caía. Era uma chuva mansa, mas constante, daquelas que escurecem a terra e transformam o pó das estradas em barro espesso. As gotas batiam nos vidros das janelas com um som contínuo, um tamborilar suave que preenchia o vazio do cômodo. Talvez esta seja só mais uma daquelas histórias tranquilas, feitas para relaxar. E às vezes, é só isso que a gente precisa. No centro da bancada, descansava a grande chaleira de cobre. Helena parou diante dela. O metal, que antes refletia a luz do fogo como um espelho dourado, estava agora opaco. Manchas escuras cobriam a base, marcas de fuligem antiga e de água que secou esquecida. A tampa estava ligeiramente torta e o bico longo parecia cansado, coberto por uma fina camada de poeira. Atrás da chaleira, a prateleira de potes contava a mesma história de abandono recente. Os vidros estavam fora de ordem, alguns quase vazios, outros com as rolas de cortiça mal encaixadas. Folhas secas manchavam o fundo das tigelas de barro, perdendo a cor e o cheiro. A sala de descanso ficava no cruzamento de dois caminhos de terra, um lugar onde as pessoas paravam antes de seguir viagem pelas colinas. Durante semanas, a casa esteve fechada. Ninguém passou por ali. Nenhuma fogueira foi acesa, nenhuma água ferveu. O espaço inteiro parecia adormecido, esperando por um movimento que lhe devolvesse o propósito. Helena olhou para a chaleira manchada e depois para a janela, onde a água escorria pelo vidro em caminhos tortuosos. A noite seria longa e cria. Pessoas estariam na estrada, caminhando sob aquela água, com os ombros encolhidos e as roupas pesadas de umidade. Quando chegassem, precisariam de calor. Precisariam do cheiro doce de ervas no ar, do som da água borbulhando, de uma xícara quente entre as mãos. A decisão se formou de maneira simples, sem pressa. O espaço precisava acordar. A chaleira precisava voltar a brilhar. As ervas precisavam ser separadas. O fogo precisava nascer de novo na pedra da lareira. Helena suspirou, um som baixo que se misturou ao ruído da chuva. Ela puxou as mangas da blusa de lã grossa para cima, dobrando o tecido acima dos cotovelos. O ar frio da sala tocou sua pele, mas ela não se importou. Havia trabalho a fazer. Um trabalho feito com as mãos, devagar e com cuidado, para que o lugar estivesse pronto quando a porta finalmente se abrisse. Ela caminhou até o canto da sala, onde guardava os panos limpos e as escovas. Seus passos soavam firmes no chão de tábuas largas. Cada movimento seu começava a quebrar a quietude do ambiente. Ela pegou um avental de algodão grosso, de um tom azul desbotado pelas lavagens, e o amarrou na cintura. O nó nas costas foi apertado com firmeza. Depois, escolheu um pano macio e uma pequena escova de cerdas firmes. Ao voltar para a bancada, o som da chuva parecia ter mudado. Não era mais um ruído de isolamento, mas uma companhia. A água caía lá fora, lavando o telhado e as folhas das árvores, enquanto do lado de dentro, Helena se preparava para limpar e organizar. Ela colocou o pano sobre a madeira, pegou a chaleira pesada pelas arças e a moveu para o lado, liberando o espaço central. O som do cobre arrastando levemente sobre a tábua marcou o início. O trabalho de preparação havia começado. A primeira coisa era a base de tudo: a bancada de madeira grossa e a lareira de pedra. Helena pegou uma pequena vassoura de palha amarrada com um cordão de couro. Ela se abaixou diante da lareira aberta. O cheiro de cinza velha subiu assim que ela moveu as pedras de apoio. Era um cheiro seco, que lembrava fumaça de dias muito distantes. Com movimentos curtos e precisos, ela começou a varrer a cinza cinzenta para uma pá de ferro. A palha raspava contra a pedra áspera, fazendo um som áspero e rítmico. A cinza era fina como a areia do rio. Ela se acumulava nos cantos, escondida nas frestas do chão. Helena não tinha pressa. Ela varreu o lado esquerdo, puxando a poeira para o centro, e depois repetiu o gesto do lado direito. O monte de cinzas cresceu. Ela levantou a pá com cuidado para que o vento que entrava pelas frestas da janela não espalhasse o pó pelo ar. Caminhou até um balde de metal no canto da sala e despejou o conteúdo. O som da cinza caindo no fundo do balde foi abafado. Com o espaço do fogo limpo, ela voltou sua atenção para a madeira ao redor. A lareira estava pronta para receber lenha nova, mas a bancada onde as xícaras seriam servidas precisava de cuidado. Helena pegou uma bacia de madeira funda e caminhou até a porta dos fundos. Ela abriu a porta apenas o suficiente para alcançar o barril de água da chuva que ficava no beiral. O vento frio entrou de uma vez, trazendo o cheiro forte de terra molhada e folhas caídas. Ela mergulhou uma jarra no barril e encheu a bacia. A água estava gelada. De volta à bancada, ela mergulhou um pedaço de sabão neutro, feito de gordura e cinzas, na água. Esfregou o sabão no pano grosso até formar uma espuma fina e rala. Depois, torceu o tecido. A água escorreu entre seus dedos, caindo de volta na bacia com um som suave de gotas cheias. Helena espalmou o pano úmido na extremidade da bancada longa. Ela empurrou o tecido para frente, acompanhando a linha dos veios da madeira. Por onde o pano passava, a cor da tábua mudava. O marrom claro e opaco se transformava em um tom escuro e rico, vivo. A poeira fina desaparecia, revelando as marcas naturais da árvore que um dia formou aquela prancha. Ela trabalhou de uma ponta à outra. O braço ia e voltava, num vai e vem constante. O som do pano esfregando a madeira se misturava ao barulho da chuva no telhado. Era um som de limpeza, de renovação. O cheiro do sabão simples começou a tomar conta do ar, um aroma limpo que afastava o cheiro de lugar fechado. Quando encontrava uma mancha mais resistente, grudada na madeira, ela parava, pressionava os dedos sobre o pano e fazia movimentos circulares, pequenos e insistentes, até que a marca cedesse e se dissolvesse na umidade. Depois de lavar toda a superfície, ela esvaziou a bacia e encheu novamente com água limpa do barril. Lavou o pano até tirar todo o sabão e repetiu o processo na bancada. Desta vez, o movimento era mais leve. Ela estava apenas retirando o excesso, enxaguando a madeira. A tábua ficou úmida, brilhando levemente na luz fraca da sala. Helena pegou um pano seco de algodão cru, dobrou o tecido em um quadrado perfeito e começou a secar a bancada. O pano absorvia a água rapidamente. A madeira, agora limpa, começava a respirar. O toque dos dedos de Helena sobre a superfície não encontrava mais poeira nem manchas, apenas a textura lisa e firme do material bem cuidado. A base estava pronta. O espaço ao redor do fogo e a mesa de trabalho estavam limpos, esperando pelas ferramentas que dariam vida àquele lugar. No centro da bancada limpa, a chaleira de cobre parecia ainda mais opaca. Seu formato era redondo na base, subindo até um gargalo mais estreito, com uma alça de ferro forjado que cruzava o topo. Era uma peça pesada, feita para durar gerações. Helena colocou as duas mãos nas laterais da chaleira. O metal estava frio. Ela levantou o objeto, sentindo o peso familiar nos braços, e colocou sobre um pano grosso para não arranhar a madeira recém-limpa. Para devolver a luz ao cobre, água e sabão não seriam suficientes. Helena foi até uma pequena despensa no fundo da sala. Voltou de lá segurando um limão cortado ao meio e um pequeno pote de barro cheio de sal grosso. O cheiro cítrico e agudo do limão cortou o ar imediatamente, fresco e desperto. Ela mergulhou a metade do limão no pote de sal. Os grãos brancos e irregulares grudaram na polpa úmida da fruta. Helena segurou a chaleira pela arça com a mão esquerda, firmando-a sobre a mesa. Com a mão direita, ela pressionou o limão coberto de sal contra a barriga de cobre da chaleira. O primeiro movimento foi lento. O limão espremeu um pouco de suco, que se misturou ao sal, criando uma pasta áspera. Helena começou a esfregar. O som era um arrastar granulado, o sal raspando contra o metal escurecido. Onde a mistura passava, a mágica acontecia. A camada marrom e sem vida de oxidação começava a se soltar. Por baixo dela, um brilho alaranjado e quente surgia, tímido no início, mas inegável. Ela apertou mais o limão, liberando mais suco. O cheiro da fruta se misturou ao cheiro metálico do cobre molhado. Um aroma peculiar, de limpeza profunda e antiga. Helena fez movimentos circulares, cobrindo pequenas áreas de cada vez. O sal ficava escuro com a sujeira que saía, e ela precisava mergulhar o limão no pote repetidas vezes para renovar a mistura. A curva da base foi a parte mais demorada. Havia marcas de fogo ali, manchas negras deixadas pelas chamas de noites passadas. Helena usou a borda da casca do limão para esfregar com mais força. Seus dedos ficaram úmidos e pegajosos com o suco. O som do polimento era constante. Raspava, deslizava, raspava de novo. Aos poucos, o escuro cedia. O cobre verdadeiro aparecia, limpo e solto. Ela virou a chaleira, trabalhando o outro lado. O braço cansava um pouco pelo esforço contínuo, mas o resultado era visível e isso dava ritmo ao trabalho. O bico longo exigiu cuidado. Ela dobrou um pedaço de pano, colocou sal e suco nele e esfregou ao longo do tubo fino, subindo e descendo até que a ponta estivesse tão clara quanto o resto. Quando toda a superfície estava coberta pela pasta escura de limão, sal e sujeira solta, Helena pegou um pano limpo e úmido. Ela passou o tecido sobre o metal. O contraste foi imediato. A pasta foi removida em uma única passada larga, revelando um cobre tão brilhante que refletia a luz fraca da janela e o movimento das mãos de Helena. Ela limpou toda a chaleira com o pano úmido, tirando qualquer resíduo de sal. A água fria do pano fechou o processo. Depois, pegou um pedaço de lã seca. Com a lã, ela começou a lustrar. O movimento agora era rápido e leve. A lã não arranhava, apenas puxava o brilho de dentro do metal para fora. A cada passada, o cobre ficava mais quente pela fricção e mais luminoso. Helena parou e recuou um passo. A chaleira estava no centro da bancada. Não era mais um objeto esquecido, era um ponto de luz na sala escura. O metal alaranjado refletia as gotas de chuva escorrendo pelo vidro da janela ao fundo. O peso da chaleira parecia diferente agora. Menos um peso de abandono e mais um peso de utilidade pronta. Ela colocou a tampa, que também havia sido polida, no lugar. O som do metal encaixando no metal foi um clique perfeito e seguro. O recipiente estava pronto para receber a água. Com a chaleira brilhando em seu lugar, Helena voltou os olhos para a prateleira de madeira presa à parede. Era ali que os potes de vidro repousavam. Eles abrigavam as folhas, as flores e as raízes que dariam sabor à água quente. Ela levantou os braços e começou a descer os potes, um por um, alinhando-os sobre a bancada limpa. O vidro dos potes era grosso e um pouco irregular, com pequenas bolhas presas em sua estrutura. As folhas de cortiça no topo estavam frouxas. Helena tirou a primeira cortiça. O som foi um rangido seco e oco. Dentro do pote, flores de camomila secas. Ela inclinou o vidro e derramou um pouco das flores na palma da mão. As pequenas cabeças amarelas e brancas pareciam frágeis, amassadas pelo tempo guardadas. Ela levou a mão perto do rosto. O cheiro era doce, lembrando feno cortado e sol de fim de tarde. Era um aroma que acalmava só de estar no ar. A Helena apertou algumas flores entre o polegar e o indicador. Elas se desfizeram com um estalo muito baixo, virando um pó grosso. Estavam perfeitamente secas. Ela pegou uma tigela de barro rasa e despejou um punhado generoso de camomila ali. O som das flores secas caindo na tirada era leve, como o farfalhar de folhas no outono. Ela fechou o primeiro vidro e abriu o segundo. Este continha folhas de menta. A cor era um verde escuro, quase cinza. Ao abrir a rolha, o cheiro foi imediato, fresco, agudo, abrindo a respiração. A menta tinha o poder de despertar, de limpar o cansaço do corpo. A Helena pegou algumas folhas inteiras. A textura era áspera de um lado e lisa do outro. Ela quebrou as folhas ao meio antes de jogá-las em uma segunda tigela de barro. O ato de quebrar liberou ainda mais o óleo essencial guardado nas fibras secas. O cheiro de menta se espalhou pela bancada, misturando-se ao doce da camomila. O terceiro pote era menor. Dentro dele, sementes de erva doce. Eram minúsculas e curvas de um verde pálido. A Helena não derrubou essas na mão. Ela pegou uma colherinha de madeira escavada à mão e mergulhou no vidro. As sementes fizeram um ruído de areia fina quando a colher afundou nelas. Ela tirou uma medida exata e colocou em uma terceira tigela. O aroma da erva doce era quente, lembrando pão assado e conforto antigo. Havia mais potes. Raízes de gengibre cortadas em lascas finas e secas. Cascas de canela enroladas como pequenos pergaminhos duros. A Helena tirou um pedaço de canela e colocou sobre uma pequena tábua de corte. Com o cabo de uma faca pesada, ela bateu sobre a casca. O estalo foi alto. A canela se partiu em pedaços menores, revelando o interior mais claro. O cheiro madeirado e picante subiu no ar. Ela juntou os pedaços quebrados e os colocou ao lado das sementes de erva doce. Ela organizou as tigelas em uma linha reta diante de si. Cada uma continha uma cor e uma textura diferente. O amarelo da camomila, o verde escuro da menta, o pálido da erva doce e o marrom quente da canela. A bancada agora parecia um mapa de sabores. A Helena olhava para as tigelas e pensava na mistura. Dependendo de quem chegasse da chuva, a necessidade seria diferente. Alguns precisariam do calor forte do gengibre e da canela para afastar o frio dos ossos. Outros, exaustos da caminhada, precisariam da doçura calma da camomila. Ela tampou todos os vidros com cuidado, apertando as rolhas de cortiça para que ficassem firmes, selando o que sobrou. Devolveu os potes à prateleira. O espaço de trabalho agora parecia povoado pelas tigelas abertas. Os aromas se misturavam no ar da sala, criando uma atmosfera que já não cheirava de abandono, mas de uma casa que espera visitas. A chuva lá fora continuava, seu tamboril no telhado servindo de fundo sonoro para o silêncio concentrado de Helena enquanto ela preparava as ervas. As ervas estavam prontas, mas uma bebida de conforto pedia mais do que apenas folhas secas. A Helena caminhou até um armário baixo, perto do chão, cujas portas de madeira rangiam levemente ao abrir. De lá, ela tirou potes menores e vasilhas cobertas com panos amarrados por barbantes. Ela trouxe tudo para a bancada, colocando os itens ao lado das tigelas de ervas. O primeiro recipiente era um pote largo de cerâmica esmaltada. Helena desamarrou o barbante e puxou o pano que servia de tampa. Dentro, rodelas de maçãs secas. Elas estavam enrugadas, as bordas levemente curvadas para cima, com um tom que variava do creme ao marrom claro. Helena pegou uma rodela. A textura era borrachuda e macia ao mesmo tempo. O cheiro era concentrado, o açúcar natural da fruta intensificado pela falta de água. Ela arrumou várias rodelas em um prato raso de madeira, sobrepondo as bordas umas sobre as outras, formando um círculo perfeito. Em seguida, ela abriu um pote de vidro menor, laranjas secas. As fatias eram finas, quase transparentes quando seguradas pela luz da janela. A casca formava um anel escuro e firme ao redor do miolo alaranjado. O cheiro cítrico era diferente do limão usado na chaleira. Era mais doce, mais profundo, lembrando tardes de sol. Helena pegou uma faca de lâmina curta e afiada. Ela colocou as fatias de laranja sobre a tábua e as cortou ao meio. A faca descia com um som surdo contra a madeira. As metades foram colocadas no centro do prato de maçãs, criando um contraste de cores vibrante sobre a madeira rústica. Mas faltava o elemento que unia tudo: o mel. Helena pegou um frasco de vidro grosso com uma tampa de cortiça pesada. O mel ali dentro era escuro, colhido no final do verão passado, denso e encorpado. Ela abriu o frasco. O cheiro que escapou era rico, lembrando flores silvestres e terra quente. Ela pegou uma colher de madeira de cabo longo, feita especificamente para alcançar o fundo do frasco. Mergulhou a colher no mel. A resistência era grande. O líquido espesso cedia devagar, abraçando a madeira. Helena girou a colher para enrolar o fio grosso de mel e a levantou. A cor era um âmbar profundo, capturando a pouca luz da sala. O mel escorria de volta para o frasco em uma fita contínua, lenta e silenciosa, formando dobras sobre si mesmo antes de se nivelar com o resto do mel. Ela colocou a colher de mel deitada sobre um pequeno pires de cerâmica branca, ao lado do frasco aberto. O pires evitaria que a bancada ficasse grudada. Perto do mel, ela colocou um pequeno pote de açúcar mascavo, escuro e úmido, para aqueles que preferissem um doce mais terroso. Helena olhou para o conjunto. O prato com as frutas secas, os potes de mel e açúcar, as tigelas com as ervas, tudo estava ao alcance das mãos. As texturas variavam do seco quebradiço das folhas ao pegajoso do mel, da casca áspera de canela ao macio da maçã. A bancada de madeira escura servia como um palco para todas aquelas cores. Helena passou as mãos pelo avental, limpando um resquício invisível de pó de erva. O cheiro do ambiente havia mudado completamente. A umidade fria da chuva lá fora parecia ter ficado do outro lado da janela. Dentro da sala, o ar estava pesado com a mistura de mel, laranja, menta e canela. Era um cheiro que prometia acolhimento. Helena tocou a borda do prato de frutas secas para alinhá-lo perfeitamente com a base da chaleira. Cada objeto tinha o seu lugar exato. A desordem do início da tarde havia desaparecido por completo. O espaço estava organizado, lógico e farto. O trabalho de preparo dos ingredientes estava concluído. Agora, o que as ervas e as frutas precisavam era do calor. Precisavam da água e do fogo que fariam tudo aquilo se misturar. Helena virou as costas para a bancada e voltou para a lareira limpa. O buraco de pedra estava vazio, escuro e frio. No canto da sala, uma pilha de lenha cortada esperava. Eram pedaços de madeira de lei, secos durante meses, e galhos mais finos recolhidos do chão da floresta. Ela se ajoelhou no chão de pedra. Começou pegando os galhos mais finos e secos, gravetos que quebravam facilmente com as mãos. O som da madeira estalando ecoou pela sala silenciosa. Ela formou um pequeno monte de gravetos no centro da lareira, cruzando uns sobre os outros para que o ar pudesse circular por entre eles. No meio, colocou um punhado de palha seca e fiapos de casca de árvore. Ao redor dessa base frágil, ela posicionou toras de tamanho médio, formando uma estrutura que lembrava uma pequena cabana. O cheiro da lenha seca era de poeira e tempo parado. Helena pegou uma caixa de fósforos de madeira sobre o console da lareira. Ela abriu a caixa, tirou um palito e riscou contra a lateral áspera. O som foi um atrito rápido e seco, seguido imediatamente pelo chiado da chama nascendo. A ponta do palito acendeu com uma luz amarela e viva. Ela protegeu a pequena chama com a mão em concha e a levou até a palha no centro da lareira. A palha pegou fogo quase no mesmo instante. A chama correu pelas fibras secas com um som de papel amassando. Logo alcançou os gravetos menores. Eles começaram a estalar. Pequenas faíscas subiram, dançando no ar escuro da lareira, antes de se apagarem. O cheiro de fumaça nova, limpa e quente, começou a se espalhar. Helena observou enquanto o fogo ganhava força, lambendo a casca das toras maiores. O calor começou a irradiar, tocando seu rosto e suas mãos frias. A luz amarela e laranja iluminou as pedras ao redor, criando sombras que se moviam pelas paredes da sala. Quando teve certeza de que as toras maiores haviam pegado, ela se levantou. Voltou à bancada e pegou a chaleira de cobre polida. Caminhou até um grande cântaro de barro no canto oposto da sala, que guardava a água fresca da nascente, trazida naquela mesma manhã. Ela inclinou o cântaro pesado sobre a chaleira aberta. A água caiu com um som cheio e oco, batendo no fundo de cobre. O som foi mudando de tom, ficando mais agudo à medida que a chaleira enchia. Ela parou quando a água chegou logo abaixo do bico. Colocou a tampa de volta. O peso da chaleira agora era considerável. Helena a segurou pela alça de ferro com as duas mãos e caminhou devagar até a lareira. Havia um gancho de ferro grosso pendurado acima do fogo, preso a uma corrente que descia da chaminé. Com cuidado, ela ergueu a chaleira e encaixou a alça no gancho. O cobre brilhante desceu e ficou suspenso sobre as chamas. O fogo lambeu a base arredondada, refletindo seu movimento no metal polido. A fuligem começaria a marcar o fundo novamente, mas isso era o curso natural das coisas. Uma chaleira serve para ir ao fogo. Helena puxou um pequeno banco de madeira rústico e sentou-se perto da lareira. Agora havia apenas a espera. O calor do fogo combatia a umidade da chuva. O som das chamas estalando e consumindo a madeira se juntou ao som da água batendo na janela. Eram dois ritmos diferentes, um rápido e imprevisível, o outro constante e repetitivo. Dentro da chaleira, a água fria recebia o calor do metal. O processo era lento. Helena observava o fogo, sentindo o calor nas canelas e nas mãos repousadas sobre os joelhos. O ambiente, antes parado e frio, agora pulsava com a vida das chamas. A promessa de calor estava sendo cumprida. Era só questão de tempo até que a primeira bolha subisse do fundo da chaleira, rompendo a superfície da água fria. O primeiro sinal não foi visual, mas sonoro. Um chiado muito baixo e contínuo começou a vir de dentro do cobre. Era o som da água começando a se agitar, as moléculas ganhando velocidade com o calor intenso do fogo. Helena continuou sentada no banco, ouvindo. O chiado foi crescendo devagar, mudando de um sussurro para um murmúrio grave. Logo, o som se transformou. O murmúrio virou um borbulhar ritmado. As bolhas começaram a estourar na superfície da água, batendo contra a tampa de metal fechada. A tampa deu um pequeno salto, um clique metálico que anunciou a fervura. Pelo bico longo da chaleira, um fio fino de vapor branco começou a escapar, subindo em espirais em direção à chaminé escura. Helena se levantou. Ela pegou um pano grosso de algodão, dobrou-o em várias camadas e se aproximou do fogo. O calor estava forte agora. Ela envolveu a alça de ferro da chaleira com o pano, protegendo a mão, e ergueu o peso com firmeza, desencaixando-a do gancho. O movimento afastou a chaleira das chamas e o borbulhar interno diminuiu um pouco. Ela caminhou de volta para a bancada. O vapor deixava um traço no ar por onde ela passava. Ela pousou a chaleira sobre uma base de cortiça na mesa. O metal estava extremamente quente, irradiando ondas de calor que podiam ser sentidas a centímetros de distância. Helena escolheu uma caneca de barro escuro, de bordas grossas e formato arredondado, perfeita para ser segurada com as duas mãos. Ela decidiu fazer uma mistura simples para si mesma, para provar a água e o sabor da primeira infusão da noite. Com os dedos, pegou uma pitada de camomila amarela e algumas folhas quebradas de hortelã. Colocou as ervas secas no fundo da caneca. Com a mão protegida pelo pano, ela inclinou a chaleira pesada. O ferro jorrou pelo bico, um arco transparente e brilhante que caiu diretamente sobre as ervas. O som da água quente batendo no barro e nas folhas foi um chiado rápido. Imediatamente, as ervas secas começaram a se mover, subindo à superfície e girando no vedemoinho causado pela água. A cor mudou em segundos. A água transparente ganhou um tom dourado claro, tingida pela camomila, enquanto o óleo da hortelã subia à superfície, invisível, mas presente no aroma que explodiu no ar. O cheiro de mato molhado, de flor quente e de frescor inundou o espaço ao redor da bancada. Helena parou de descer a água quando a caneca estava quase cheia. Ela soltou a chaleira, que voltou a descansar na base de cortiça, ainda soltando vapor pelo bico. Ela pegou uma tampa de madeira pequena e colocou sobre a caneca, abafando a infusão. Era preciso esperar alguns minutos para que as ervas liberassem tudo o que guardavam. Helena aproveitou o tempo para observar a sala. A transformação era completa. Onde antes havia abandono e poeira, agora havia luz, ordem e calor. A bancada brilhava com a limpeza, sustentando os ingredientes organizados em suas tigelas e pratos. A chaleira de cobre, antes opaca, agora refletia a luz do fogo que queimava forte na lareira limpa. O ar, antes frio e parado, agora circulava, aquecido e perfumado com o cheiro da lenha queimada, do mel, das frutas cítricas e das ervas em infusão. Helena tirou a tampa de madeira da caneca. O vapor subiu reto, espesso e quente. Ela envolveu a caneca de barro com as duas mãos. O calor do recipiente passou imediatamente para a sua pele, aquecendo suas palmas e seus dedos. Ela caminhou devagar até a janela. Lá fora, a noite havia caído por completo. A escuridão era densa, cortada apenas pelo brilho das poças de água no caminho de terra que refletiam a luz fraca que escapava pela janela da sala. A chuva continuava, as gotas escorrendo pelo vidro, a poucos centímetros de seu rosto. Ela ergueu a caneca e deu o primeiro gole. O líquido estava muito quente. O sabor desceu suave, o doce floral da camomila acalmando a garganta, seguido pelo frescor limpo da hortelã que abria a respiração. Era um contraste perfeito com o clima do lado de fora. Helena fechou os olhos por um momento, sentindo o caminho do chá quente descendo pelo corpo, espalhando uma onda de conforto interno. Ela ficou ali, parada diante do vidro molhado. A sala às suas costas estava viva. Se alguém batesse à porta naquele instante, perdido na estrada, com frio e cansaço, encontraria um lugar preparado. A água estava fervendo, o fogo estava alto, as ervas estavam separadas. Tudo funcionava. O espaço tinha um propósito novamente, e ela, regulando a caneca quente, sentia a satisfação quieta de quem construiu aquele acolhimento com as próprias mãos. O tempo passou devagar quando Helena terminou seu chá. O nível da bebida na caneca foi descendo e o líquido foi esfriando lentamente, acompanhando o ritmo da sala. Na lareira, as toras maiores já haviam perdido a forma original. Elas se transformaram em blocos brilhantes de brasa vermelha e laranja, cobertos por uma fina camada de cinza branca. O fogo não estalava mais com força. Em vez disso, ele emitia um brilho constante e um calor profundo, sem fumaça, o tipo de fogo que dura a noite inteira. Ela deu o último gole. Apenas algumas folhas úmidas sobraram no fundo do barro. Ela caminhou de volta à bancada e pousou a caneca vazia ao lado da bacia de lavagem. O vapor que saía da chaleira de cobre agora era apenas um fio muito fino, quase invisível. Mas a água lá dentro continuava quente, mantida assim pela proximidade com o fogo e pela grossura do metal. Ela desamarrou o nó do apental nas costas. O tecido grosso escorregou pelos ombros e ela o dobrou com cuidado, colocando-o sobre a cadeira de madeira no canto. Suas mãos, que haviam varrido cinzas, esfregado madeira, polido cobre e quebrado ervas secas, agora repousavam ao lado do corpo. Ela sentia o leve cansaço nos dedos, o tipo de cansaço bom que vem depois de um trabalho físico que tem começo, meio e fim visíveis. A chuva lá fora parecia ter diminuído de intensidade. O tamborilar no telhado estava mais espaçado, um som suave que embalava a quietude do ambiente. O vento não uivava nas frestas. A noite havia se acomodado em uma umidade tranquila. Helena deu uma última olhada na bancada. As tigelas com camomila, menta, erva doce e canela estavam alinhadas. O prato com as maçãs secas e laranjas formava um desenho bonito na madeira. O vidro de mel brilhava na penumbra. A chaleira repousava pesada e pronta. Não havia mais nada a ser movido. Não havia mais nada a ser limpo. Ela caminhou em direção à porta interna que levava a seus aposentos, nos fundos da casa. Seus passos no chão de tábuas eram macios. Antes de cruzar o batente, ela parou e olhou para trás por cima do ombro. A sala de descanso estava envolta em uma luz quente e baixa, vinda das brasas. O cheiro de lenha e ervas doces pairava espesso no ar. O lugar estava em paz, perfeitamente equilibrado, aguardando em silêncio absoluto pela chegada do próximo viajante. Helena sorriu levemente, virou-se e deixou a sala, fechando a porta por trás de si com um clique suave. O espaço ficou sozinho com o som da chuva e o brilho do fogo.